usar o quadro, usar o sino, usar o sino. Pepe sigla 2, vagabundo. Aparecer, só quero ser o que sou. Conheço cada detalhe desse caminho que vou. Voando promissário, a bebê era começou. Sua autobiografia com melodias e flow. No natural, no piso, que piso é minha hora. Minha honra me vigia, me faz entrar de sola. Como já disse, a rua é a escola. Meu sonho não existe, meu sonho é agora. Cachaça cru no álcool, bebê sigla na veia. Minha atitude no palco te prende numa teia. Vigio o passo do telhado sem quebrar as telhas. Faço o som da rua, porra nas suas orelhas. O meu passado interessa a muita gente, porque minhas produções agora tão chapa quente. Quero passar, então sai da minha frente. Meus alter egos te removem como detergente. Escrevo futuro como Nostradamus. Não dá valor pra mim porque não conhece meus planos. Tô na porra do jogo há anos, com os 100 me odiando e os 30 me cobrando. Nem curto aparecer, só quero ser o que sou. Conheço cada detalhe desse caminho que vou. Voando promissário, a PP era começou. Sua autobiografia com melodias e flow, flow. Gutiérrez só escreve estilo autobiografia, deixando espela saco recalcado com agonia. Desunião no hip hop é como a guerra fria, de chavadão como feixe de energia. Tô mais chapado que o D2 na Holanda, chapado mais atento com 20 as na manga. Não sou do estilo que a bunda é a banda, pra aparecer até coloca o chapéu da Carmen Miranda. Minha firma em breve estará na sua esquina, fazendo os doidos pensar e arrepiando as minas. O CD promo de repente te ilumina, como a mordida do zumbi sempre contamina. Faluja minha inteligência, esse é meu reino, meu hino. Ruas, minha vivência, John e Paul, meu raciocínio. Histórias três, terremoto que toca o sino. A BP é só porrada pra acordar quem tá dormindo. Nem curto aparecer, só quero ser o que sou. Conheço cada detalhe desse caminho que vou. Voando promissário, a BP era começou. Sua autobiografia com melodias e flow, flow.